5217, vamos fazer o seguinte, após Pilo, tem condições de prosseguir pela linha do litoral para o setor Farol da Barra, com modificação das regras? Gente, então mantenha ainda 4 mil devido às aeronaves, reporte para a modificação das regras, então tem condições de Vitor Maxwell prosseguir para o setor Farol da Barra, confie. Estabilize na proa 190. 190, atingiu, mantenha 4 mil. Farol da Barra, essas posições, ok? Estamos passando pelo, estamos em condições visuais. Bem, e nossas intenções é prosseguir pelo litoral no corredor Axé, mantendo 4 mil. Após prosseguir para a cruzamento da aeródromo para a perna da pista 97, ok? Pois é, estou mantendo então a linha do litoral. Bom, Matinho, mantendo 4 mil ainda devido a atraso. Ok, line up and maintain on runway 10-9. Regra de voo visuais, reporte próximo a Itapuá. Está autorizado, tá? Isso é porta, espera dar Gente, quantos minutos fora? 3 minutos? 3 minutos, confia. Cinco minutos fora. Pra ligar o 922, se ajustando em órbita pelo. P5217, temos aeronave para decolar da pista 197. Curve agora à esquerda até a proa 050, na proa 50. Trip 5217. Esquerda, proa 50, trip 5217. Pode prosseguir na descida? Negativo ainda. Aguarde para dar uma separação para as aeronaves. Tem uma aeronave em Simbra 2000 fazendo espera. E uma na posição pelo que arremeteu, na posição pela 3000. Estamos dando separação, pois temos aeronave para decolar também de 97. Assim que possível será orientada essa descida. Tá bom, só para informar, na Pro 050 não vão conseguir estar visual por instantes, ok? Gente, iremos colocar em condições de tomar carga dentro de alguns minutos, agora. Então, acho que Azul, mantém a regra de voo visuais, a mil pés, reporte para a sua descida, questão, reporte levando a CTR Salvador. Controle Chinão 6312, por aí a gente mantém essa órbita pela direita em TAP devido a formações aqui mais à esquerda de TAP? Gente, autorizado pela direita, o Chinão 6312. Controle voo 922. Prossiga. Tá, está ajustando a órbita pela 3000. A gente mantém 3000. Pra ver que ali mantém, vai ser um sério. chame Torre 1186 para ingresso de tráfego. Marca com Delta. Delta. Desça para 500 pés, reporta sobre o farol Tapuã. Dada sua aproximação, para evitarmos tráfego em espera, principalmente na 10 para o setor de Simbra, e será orientado para o setor nordeste para prosseguir para Pichão 97. Em breve será orientado a descer até a altitude de 1.500 pés após 1.000 pés, aguardando o clipe 5217. Se facilitar para o senhor, poderemos descer nessa aí, o senhor coordenando, para fazer uma base pela direita para 17. Não, senão vai atingir o tanque, tá? Justamente essa direita, pode deixar com a gente. Não, positivo, eu tô com ele shortcast aqui. É, mas não vai ter separação não, deixa com a gente aqui. Só escuta. 8 e... transponde 5035. 4299, tá correto, chama pro espelho estacionamento. Camarada. Trupe 5345, pátio 3, pushback e acionamento. 5345 tá livre no pátio 3, chama táxi. Chama táxi. Ó, o chanel 6225 tá na posição 1, só para buscar esse chanel. 6225-01 tá livre, chama táxi. Informa essa altitude, 0124, informa a altitude. 5217, desse mantém a altitude de 3.000. Descendo para 3.000, 5217. Hotel, mantém as regras de voo visuais, chame agora Recife na frequência 1260, alterna 1288. 0110 degrees 08 knots, é disponível, tem condição de voar já para Simbra para completar a aproximação? Negativo, vai voar Simbra. Gente, para Simbra para encurtar e autorizado final aliança, então 3304. Aliança, fogão na esquerda para Simbra para aproximar. 35217, ainda deseja pista 9710 para pouso. Mais rápido a 17. Nós já estamos aqui, tem um tráfego aqui a 2.200 abaixo da gente. Podemos coordenar com curva à direita para o final da 17, se o senhor coordenar com a gente aí. Mativo, aguardando. Voo no 922, mantenha a perna de afastamento, aguarde para a curva de, curva de aproximação. Controle de Papacanto Mike, baseado aqui no perfil subida da El. Mike Bravianque, contato. Sube manter nível 180, direto da EL. É. 79 ali, mantém, que é o 010. Manassa? Esse mantém agora a altitude de 2.500 pés, o 35217. Tem quantas opções agora de curvar direito e alinhar na final da 17? Afirmativo. Estão autorizados. American 980 is climbing to 350. Good afternoon. American 980 radar contact, climb on infrared level 350, Buca Jamo Aracaju departure. Buca Jamo Aracaju, climb to 350, American 980. 35217 já está agora curvando a direita para a final da 17. Firmo. Então desça até o altitude de 1.500 pés. 1.500, 35217. Estou no zero, após decolagem, restrito manter proa até cruzar o nível 050 ou liberação do controle. Oxalé 6312, disse mantém a altitude de 4.000. 4.000, 6312. Então, 3304, complete LS, torre 1186. 86, boa. Então, 3304, torre 1186. Ok, 1863, 304. Respondi o TAN 3304, vai passar sim para baixar checado. TAN 3304, forma o tráfego helicóptero para pousos parados, a cabeceira no sete à esquerda do eixo, não interfere. Vento 110 graus, 069, autorizado pouso, pistão 0, checa, tá indo pouso. Sete, baixado checado, líder pouso na 10. TAN 3179, decolar 243, controle em 2079. 308. 3 horas 50, retornando para a capital da Bahia. Passareto 2223. Táxi inicialmente até o través do 06. Altímetro no 022. Através do 06, 222. Mudança de regras agora os 43, final longo da pista 97, chame torre 118, decimal 6, trip 5217. 118-6, obrigado. Atrás de Salvador, uma boa, o Vélez 582, informação quilo, mantendo o nível 150. 826, reduza para 230 nós, desse mantém a altitude de 060, questão de 6.000, ajuste no 022 na chegada a Mari. Web 5826. Redução 230, 6.000 no 022, chegada a Mari, pode continuar no 5826. Precioso no 0, Web 5826. Então está 3179, decolou, mantendo o prod de decolagem. Gente, tudo mantém o nível 340, mantendo o plateau 50, após o perfil da Dial. Então 3179. Salve pro 340 e confirme a PRO. Mantenha a PRO até o 050 após, cumpre o perfil da saída da EL Lida após Brit, então 3179. Tem PRO até o 050 após o intercepto da EL, então 3179. Ou no 922, esse mantém 2000 em Duna Intercepto completa o LF. 2000, Duna Intercepto, voo 922. Poxa, né, 6312, desse mantém 3000. 3000, 6319. 5034. Tá autorizado, Guarulhos 3479, nada de volume, decola da gente, da EL Lida 2208-0354 da 3LM. Confirma seu transponder? 034. Correto, tchau para o estacionamento. Oceanema 312, curvando à direita agora na proa de Duna. Oceanema 312. Duna 312. Delta Kilo Kilo 2. 7, baixar travado. 217, vento 150 graus, 069, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso no 7, o trip 5217. Com asa rotativa, vai pra baixa. Se autorizar, vai descer o perigo, pessoal. Hotel Kilo Kilo, mantém a regra de voos visuais, temos aeronave da trip aí pro final curso da pista 97, agora transferindo as comunicações, Hotel Kilo Kilo. Delta Kilo Kilo, tá visual, tá aqui. Tá 304, solo 46, solo 200, décimo 9. 219, graças a Deus. 179. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, TAN 3304. Mantendo inicialmente o ponte para dono dela. It's 0, Pennsylvania Level 160, contact now receive Sentinel. Frequency 126.85, if unable 12545. 2685-2545, American 9-8. Right. Chané 6312, desse mantém a altitude de 2.500 pés. E que esse pés 6312? Índia Novembral, que está livre prosseguir após Monte Espaço, setor da rota de Paripe, após Paripe e rotatória. Vai prosseguir após Paripe, Paripe e rotatória, o Índia Novembral. Web 5.2000, desse mantém a 5.000. 5.000, 5.2000. controle, o Delta Kilo Kilo? Delta Kilo Kilo, torre 1186, tem um pouso. Grato. Guarda autorizado, chama ataque. Ele vai coordenar com o som, todos os pontos da frente, até começar a utilizar o processo 4219. Trip 5217, por escolha. Trip 5217, ingressa no pátio 1 e chama novamente no através do 05. Pátio 1, chama novamente da 05. Confirmando, através do 06, o senhor vai até o pátio 3, chama através do 06. Duna autorizada LS, temos traço aí próximo a Duna Mickey Amspeds, Oceanema 312. Tem autorizada LS, tem estudo traço na Duna. Oceanema 225, decolado 248, controle 2038. 1208, boa, né? 225. Tchau, Ed! Agora vem aqui, forma sua razão de subida. Da Battle e frequência. Visão 79, controle. Estabilize inicialmente na, pro 190, subindo para o 340. Temos traço na sua posição de 1 hora, 10 milhas, rumo sul, cruzando o nível no 30 e subida para o nível 180 em Breia 121. Se houver falhas de comunicações na pro 190, ao cruzar o nível 180, está autorizado para seguir direto para o líder. Sim, 5217 Trip, observa o tráfego da TAM agora, está ingressando no pátio 1. Após o mesmo livrar a Juliette, o senhor ingressa à primeira direita no pátio 3. Sim, contato, sub mantém 320. Na saída da Arbo, após Elefa, o Xanema 225. 320. Foi pago para nós a Borba Nitsa. Nova saída, Arbo. Questão. Após Borba, após depois Nitsa. Oceanema 625. Afirmativo. Borba, depois Nitsa. 625. 3 após a aeronave na final, ele mantém, cabeceiro no zero. 345, decolado 250, controle 20.8. A gente chama agora um 208, obrigado, bom dia. Bom dia, Trip 5345. Trip 5345, contato na saída da Eulida após Eudes. Trip 5345. Da Eulida, Eudes, ou 5345. 5826, desse mantém a altitude de 3000, web 5826. 3526. 3179 Recife, frequência 125, 1 alterna 13325, então 3179. 3179 localizador, Xanamea 3122. Xanamea 3122, desse, 6312, desse mantém 2000, autorizado LS, torre 1186, bom pouso. 5826, 5826, desse mantém inicialmente o estudo de 2500 pés, autorizado final LS. 2500, autorizado LS, 5826. 12, continua a aproximação, informar em pista livre. Guarda, 3632. Seguro. Após Leda, direto para o seguro, mais para ver. Ah, 22, solo 52, solo 219. Nossa, é. Acelerador 2223, vento 130 graus, 089, autorizado decolar, estamos zero. Para Bianca, chame Recife agora, frequência 1251, alterna 3325. Mais para Bianca. 1251, 3325, grato. Webjet 5826, desse mantém 2000, autorizado final de antes. Web 5826. Descida para 2000, autorizado DLS 5826. Manobre 22, Alfa, mantenha Anca Juliette. Alfa 227, obrigado. Salvador, 2499, passou para cá. Eu 28, número 3.5 horas. Azul 4299, táxi parte 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 118, meia dúzia, altímetro 0022. Ok, táxi 1 Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 118, 1022. Obrigado. Controle Salvador Pinto, bom dia. O passo 3223 no perfil da Arbor, cruzando 1400 pés. Passo 3223, contato, mantendo 260 no da Arbor, após Elefa. Passo 3223. Depois Elefa, 2223. Leva a missão. 2, 3, 4. Índia, mantenha regras de voo visuais. Reporte para descida, ajuste ao 0022, Lofa Índia. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 1208, aciona 5030. No setor de Paris, do Lofa Índio. Sheila! No 31 correto, chama para o espelho estacionamento. 9922, ingresso Juliette, portão 06. Juliette 06, agora 9922. Cláudio, são 234 aí. Fenômeno 312, solo 55, direita, solo 2099. 329, 632. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 299, bom dia, linda cola, pista 0024, perfeito, 140, grau 069. Paulo Galeão, bom dia, Gol 605, autorização 380 para o Galeão, informação pelo. Gol 605, autorizado Galeão, 360, aerovia apertura 10. Decola da 10, curva direita, asa Elvo, Delta Bridge, controle 1208, aciona 5051. Autorizado nível 360 para o Galeão, na decola da 10 com a curva direita, Sael Leda Prince, no Brasil 10, controle 1208 e o transponder 5051 para o Gol 1605. 1605, chama para o posto de estacionamento. Reportará para o posto de estacionamento, Gol 1605. Júnior Alfa, reporta curta final no 7. Reporta curta final no 7, Júnior Alfa. Tem uma aeronave agora. agora da Avianca, ela tá quase ingressando no pátio 1 e vai pro portão 1-0. Alô do senhor, você tem condição de acionar e puxar o BK depois que a aeronave ingressar? Na frequência 26.85, alterna 125.45. 26.85, Salvador, escuta do passageiro 2223. Trip 5345, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.925. Controle muito bom dia, 04299, saída da EL, passe 1500. Azul 4299, contato radar, autorizado saída da EL, suba e mandei a nível de voo 360. Ok, saída da EL, 360, 4299, obrigado. Amador, o Zulon ainda para a descida por gentileza. Papá Papá Zulu Alfa Índia, desça para 1500 pés, com condições visuais, QNH 1022. Positivo, 1500 pés, 1022, Zulu Alfa Índia. Salvador, aqui é o Papá Santos, o meu Yankee Papá. O meu Yankee Papá, qual o pátio? Yankee Papá no pátio 3. Pátio 3, decola da 1-0. Tá pronto pra copiar? Autorizado, Serra Brava, Papa Romeu, 1-0-5, direto, decola da 1-0, curva direita no corredor Axé. Restrito 1 no meu pés até o farol da barra. Controle 1-2-0-8, acionando 5-5-7-7. Beleza, coordenação precisa. Papá, hoje. O controle é 1-2-0-8-0, tá pronto para acionamento? Tá livre o acionamento, chama táxi. Afirma? Alfa, mantém antes da Juliette, 5826. Fala, seu 3859. Seu 3859, Curitiba, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia, 3ativo. Seu 3859, autorizado Curitiba, no 360, o AP Zulu 21. Decola da 10, curva direita, na Arbor, Elefa. Controle 1208, aciona 5055. Arbor Elefa, decola da 1-0, curva direita, Zulu 2-1, controle 208, transponder 5055. 3859, cotejamento correto, chama para o espectro acionamento. Chama para o espectro acionamento, 3859. 140 graus, 089, autorizado posto, estudo certo. Cheque de recolha na grava. Gol no 072, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 050. 050, QNH no 022. Gol 1605. Papatango Bravo, que o uísque, chame torre na frequência 18.6.